Canal 2. Sendo braseiro e em março, vó prego, o que é que eu faço? Ai, em abril já devo mais de mil, e em maio vejo as contas e desmaio, e em julho agora é que fecho o punho. Rasparta a crise, não me larga a algibeira. Rasparta a crise, vou apanhar uma bebedeira. Ai, esta crise

Canal 2 da Antena Web. Ya

Para.

sei como cheguei aqui, quis ser. Para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora, ai agora, conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, se